Olha aí, rapaziada. Meu nome é William Douglas Guimarães, mais conhecido como Mestre Mão Branca. Eu nasci em Belo Horizonte no dia 14 de abril de 1960. Iniciei a capoeira em meados da década de 70 com o Mestre Jacaré, com quem treinei aproximadamente um ano. Depois me mudei para o Rio de Janeiro. Lá conheci José Carlos Vicente, Mestre Gigante, com quem treinei muitos anos. Também recebi o apelido Mão Branca numa roda em Niterói, Jardim São João. Estava frio e eu joguei com luvas brancas. Daí o apelido Mão Branca. Sou um jogador, jogador de capoeira. Capoeira é uma arte da cultura brasileira. De lua cheia, eu jogava rasteirinho, levantando a poeira. O dia amanhecia lá no fundo do quintal, ao som do pandeiro e o atabaque, acompanhando o berimbau. Em meio aos golpes ligeiros, uma força me movia, era de Mestre Gigante com toda a sua valentia. Viajei o mundo inteiro, percorri os sete mares. Salve meu Mestre Gigante, era um dos guerreiros de Palmares. Olha, pega esse nego no mato. Pega esse nego no mato. Não dá pra pegar. Oi, viajei o mundo inteiro, percorri os sete mares. Salve meu Mestre Gigante, era um dos guerreiros de Palmares. Em 81 retornei pra Belo Horizonte. Iniciei um trabalho de capoeira, dando continuidade ao trabalho de Mestre Gigante. Em 89 Mestre Gigante faleceu. Então o grupo criado por ele ficou sem referência. Daí eu fundi os ideais de Mestre Gigante, de Mestre Jacaré e os meus. Criei o grupo Capoeira Gerais. Gerais não de estado, mas sim da pluralidade que a capoeira significa. Da corrente do chicote do engenho. Lembranças que me corta o coração. Ver um negro acorrentado, solitário, amargurado. Capitão sem piedade o arrastava, pobre negro lamentava a cor da pele. Mas a tardinha, preto velho foi-se embora, para nunca mais voltar. Senhor de engenho, no cair da noite mansa, ali falar: eu fui escravo, mas meu filho não vai ser. Vai aprender capoeira, oiaia, pra poder se defender. Olha, tem. É, rapaziada, a capoeira mineira tem em média 45 anos. Em minha trajetória na capoeira mineira, fui responsável por trazer a festa de batizado para Belo Horizonte. E também promoveu intercâmbio entre os capoeiristas nativos e de outros estados, apesar de causar um certo conflito. Mas com o tempo os capoeiristas foram vendo que capoeira é soma e não divisão. Hoje a capoeira é bem dividida, mas isso aí é um assunto que vai ser resolvido no futuro. Mais tarde fundei e presidi a Federação Mineira de Capoeira, na qual ajudei também a fundar a Confederação Brasileira de Capoeira. Como vocês podem ver, a nossa capoeira ainda é nova, mas ela já começa a caminhar. Falar para vocês foi o que foi que aconteceu. tarde já sabia, pois a notícia correu. No jornal saiu escrito, foi Canjiquinha que morreu. Foi-se embora mais um mestre, foi-se embora mais um mestre, conhecido e respeitado, grande contador de história. Oi, ai, ai, sempre será lembrado. Jogou na roda de bamba e foi homenageado. Não existe na Bahia, olha quem não conhece uma canção que fale de Canjiquinha, filho de Cosme e Damião. É por isso que eu canto, oi, é por isso que eu canto. Ai, meu Deus, eu repito esse refrão. Deus salva o grande mestre, oi, ai, a alegria da nação. Camaradinha, revive esse mestre. A capoeira pra mim é uma energia viva, a qual depende do homem para se manifestar. Eu acredito que para a capoeira fluir bem em nossos corpos e mentes, temos que ter muita garra, pois a garra é a base para todos os desejos. Por isso aqui na Capoeira Gerais, temos o fundamento de nosso cumprimento: garra, união e força. Olha o negro que veio pro Brasil, que veio sofrer como um cão, que veio trabalhar na terra, também na colheita e na plantação. Absorver a capoeira, a união para crescer unidos e a força para respeitar e ser respeitado. Bye. Manhosos e traiçoeiros eram guaiamuns frente a frente, colega velho, era certo alguém morrer. A navalha afiada, faca envenenada, bengala de lado e lenço no pescoço. Malandro de branco descia a ladeira, o povo dizia, vem um capoeira. Mas isso tudo é passado, hoje melhor posso entender. Mas se eu fosse daquele tempo, nasceu um mato tão estranho na ladeira, que cresceu de tal maneira que não dava pra passar.